Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Vem sentar-te serena à minha beira. Vem, amiga, escutarei o teu silêncio. Traz sal nos lábios e flores nos teus cabelos. E vem, e que a guerra e a fome no mundo e os meninos de olhos de cratera fiquem na memória dos teus passos e durmam no silêncio do teu gesto, para que eu possa então dizer: calmo deste sol que é também deles, amiga, vem, vem olhar o nosso dia. Vem, amiga, vem sentar-te serena à minha beira. Vem, amiga, escutarei o teu silêncio. Traz sal nos lábios e flores nos teus cabelos. E vem, e que a guerra e a morte e a fome o mundo e os meninos de olhos de cratera fiquem na memória dos teus passos e durmam no silêncio do teu gesto, para que eu possa então dizer: calmo deste sol que é também deles, amiga, vem, vem olhar o fim do nosso dia. Estão na Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais, todas as semanas na Floresta Encantada com os seus druidas, que na emissão desta semana dizem adeus a Fausto Bordalo Dias. Deixou-nos o cantautor português aos 75 anos e deixa, claro, uma obra imortal e que merece ser descoberta, muito para lá desse disco fundamental, emblemático, por este Rio Acima de 1982. O último álbum de Fausto foi Em Busca das Montanhas Azuis, de 2011, mas na Floresta desta semana, oportunidade para descobrir o início de carreira de Fausto, e foi com apenas 20 anos que Fausto editou o EP de 1969, ele que emergia aqui juntamente com uma nova geração de cantautores portugueses, mas ainda a trazer a influência da música anglo-saxónica, especialmente dos Beatles, que deixaram essa influência gigante em toda a música popular, e claro, Portugal não foi exceção, mas aqui e ali, no início de carreira de Fausto, já se começa a perceber o rumo que iria ficar cristalizado no álbum Por Este Rio Acima, de 1982. Estivemos precisamente em 1969, o primeiro disco de Fausto, um EP, escutámos Hora Que Passa, e vamos saltar para o primeiro longa duração de Fausto, lançado em 1970, simplesmente Fausto, assim como o primeiro EP, um disco que tem aqui e ali ainda apontamentos mais próximos do rock, mas depois Fausto já começa de facto à procura de um som diferente que o aproxima também dos cantautores da época, da geração dos anos 70, e também com uma poesia de um certo combate ao Portugal de então. Participou neste disco arranjos de orquestra pelo maestro Jorge Machado. Há colaborações, por exemplo, do baixista do Shakes, Edmundo Silva, o guitarrista Luís Waddington, de Conjunto Mistério, por exemplo. Há também a produção de João Martins, ele que era radialista, mas que naquela altura também já estava a assinar a produção, por exemplo, para Filarmónica Fraude. É com Fausto que seguimos e fica um momento bem mais próximo do rock. É esta faixa Quando um Homem Quer Partir, é de 1970, o primeiro disco, o primeiro longa duração de Fausto. Calam-se bocas, morrem corações. Oásis de esperança secam no deserto. Semeiam-se ventos em campos férteis. Dorme o lobo em verde pasto. Cordeiro sedento vê seco o regato. E há sempre alguém que chora quando um homem quer partir. E há sempre alguém que chora quando um homem quer partir. O mundo cansa, para nada serve. Nuvem negra esconde o sol. Olhos tristes que se fecham por nada mais terem que ver. Se dorme logo em verde pasto. Cordeiro sedento vê seco o regato. E há sempre alguém que chora quando um homem quer partir. E há sempre alguém que chora quando um homem quer partir. E há sempre alguém que chora quando um homem quer partir. E há sempre alguém que chora quando um homem quer partir. Há sempre alguém que chora quando um homem quer. Como um cigarro apagado, olha o trânsito amarelo e ferrugento. Alguém ao lado fala no fundo do desemprego e do trabalho, sem trabalho em África. Papagaio ao ombro, mãos nos bolsos, ouve o canto negro que chora e o tatã monótono dos tambores. Alguém ao lado fala em termos de contrato e do trabalho, sem trabalho em África. Fausto Bordalo Dias, em recordação esta semana na Floresta Encantada, a oportunidade para escutarmos alguns dos temas do início de carreira de Fausto. Estivemos em 1970, no seu primeiro álbum homónimo, primeiro Quando um Homem Quer Partir, e agora África, um tema que, aliás, puxou para si a censura da época, pois Fausto, um jovem Fausto inquieto por tudo aquilo que estava a acontecer em Portugal, na política nacional, ele também esteve envolvido nas lutas estudantis da época, aqui a falar sobre questões sociais, como, por exemplo, o desemprego nesta faixa África. Vamos avançar para o segundo disco solo de Fausto, Procder e Vier, que edita já em 1974, no ano da Revolução, e aqui Fausto a cantar poemas de nomes como Alexandre O'Neill, Eugénio de Andrade, também personalidades das ex-colónias nacionais como António Jacinto Angolano ou Daniel Filipe, cabo-verdiano. São poemas que estão no alinhamento do álbum Procder e Vier, um álbum bem mais político na poesia de Fausto Bordalo Dias. Vamos escutar uma das músicas deste disco de 1974, primeiro Daqui, desta Lisboa, e depois um tema que conta com a participação de José Afonso, Não Canto Porque Sonho. Duas músicas de Fausto em 1974, o segundo álbum, Procder e Vier. Vil apagada se disfarça de gente mais ativa. Daqui, deste pregão de voz antiga, deste traquejo feroz de motoreta ou do outro de gente mais seleta que roda a quatro, a nalga e a barriga. crescente. A soleira da vida e piaçaba, da sacada suspensa no poente, do ramo do tristolho que se apaga. Paciência, amigos meus, peguem lá o soneto e vão com Deus. Seja homem ou mulher, estou para o que der e vier. aperto, demais parece um deserto. No descalabro do medo, mal se levanta um dedo. Aconteça o que acontecer, não temos nada a perder. Temo que vier a dar, assim não podemos ficar. Hei de ser a barricada, arma de fogo despedida. Hei de ser ferro forjado, dia e noite amor calado. Hei de ser punho cerrado e ternura docemente. E haja lá o que houver, estou pro que der e vier. E haja lá o que houver, estou pro que der e vier. E haja lá o que houver, estou pro que der e vier. A Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado à música de Fausto, Fausto Bordalo Dias, deixou-nos infelizmente esta semana, no início da semana, aos 75 anos. É uma oportunidade para escutarmos algumas das canções de início de carreira de Fausto. Já estivemos em 1969 na estreia com o seu primeiro EP, também o primeiro longa duração homónimo de 1970, e agora três músicas do segundo disco, Pro que der e vier. Escutámos primeiro daqui desta Lisboa, pelo meio Não Canto Porque Sonho, que tem a participação de José Afonso, e agora a faixa que lhe dá título, Pro que der e vier, de 1974, um álbum bem mais político que os trabalhos anteriores, também com Fausto já a explorar aqui uma série de ritmos e arranjos que iriam fazer parte da sua música, da sua identidade enquanto autores. Vamos avançar para o disco seguinte. Lembrar que estes trabalhos entre 1970 e 1979 foram lançados pela mítica Orfeu. O terceiro disco solo de Fausto foi Um Beco com Saída. É um álbum, enfim, muito marcado pelas transformações do Portugal de então, a viver a revolução dos escravos. Lembrar que, por exemplo, Fausto foi fundador do GAC, Grupo de Ação Cultural Vozes na Luta, um coletivo de cantores e músicos muito empenhados politicamente e a correr o país com uma série de concertos e também sessões de esclarecimento sobre a mudança de Portugal de então, a mudança política, e Fausto participou no GAC juntamente com José Mário Branco, Afonso Dias e Tino Flores, entre outros músicos. Este disco para o qual vamos agora na Floresta Encantada, Um Beco com Saída, é também um trabalho nessa continuação, um álbum profundamente político e que tem a participação, por exemplo, de Vitorino e também de Júlio Pereira, entre outros músicos. Gravação de José Fortes, um nome muito importante na captação de música em Portugal, é a arma secreta de Fausto para o registro por este rio acima, e do qual vamos falar mais à frente. Vamos escutar duas músicas deste trabalho, o terceiro disco a solo, Um Beco com Saída. Primeiro, Ao Princípio Era o Verbo, e depois, Alerta Pescador. Duas músicas de Um Beco com Saída. Ao princípio era o verbo, hoje é a verborreia, e entretanto a reação campeia. Já canta de poleiro, já desfila na baixa. A reação avança com a faca na liga, disfarçada de boa rapariga. Deixem-me entrar na dança, que eu também sei dançar. Maestro, ponha a música a tocar. E se a festa der pro torto, a gente caça ajeita. Quem boa cama faz, nela se deita. Que o gume da palavra dá mesmo até ao osso. Não queremos mais a canga no pescoço. Já basta de fascismo, limpemos o país. E vamos cortar o mal pela raiz. Já basta de fascismo, limpemos o país. E vamos cortar o mal pela raiz. Tu não me conheces, não sabes quem eu sou. Mas olha que eu estou contigo e com esses. Contigo e com esses que o mundo afastou. Meu pai camarada foi um pescador. Herói vencedor de muita nortada. De muita nortada com sangue e suor. Eu sou operário que a casa prendi. Mas escuto o covid com certo fadário. Com certo fadário igual a mim a ti. Por tal camarada te estendo esta mão. Tu és o irmão da minha jornada. Da minha jornada em busca do pão. Alerta pescador, aperta na mão camarada. Esta mão calejada tem força maior. Com a tua agarrada. E mais camarada, há outra razão. A produção é toda roubada. É toda roubada pelo mesmo ladrão. O teu cachucho, a tua pescada é devorada nas casas de luxo. Nas casas de luxo e tu não tens nada. Da minha oficina, da minha bancada sai pedra lavrada da forma mais fina. Da forma mais fina para quem não faz nada. E vês camarada, nós somos iguais. Nem menos nem mais que a massa roubada. Que a massa roubada pelos mesmos chacais. Que trabalhas ainda não viste. Que a força que existe nas nossas migalhas. Nas nossas migalhas ninguém lhe resiste. Há falta porém da nossa união. Mas olha o ladrão, a força não tem. A força não tem, nem tem a razão. Tu foste soldado, pescador, camarada. Eu fui obrigado a andar embarcado. Andar embarcado na mesma jangada. Precisas somente juntar-te comigo. Que o nosso inimigo só morto pela gente. Só morto pela gente nos poupa o perigo. Alerta pescador, aperta na mão camarada. Esta mão calejada tem força maior. Com a tua agarrada. Traz camarada um remo bem forte. Um remo bem forte, espalhamos a morte. Espalhamos a morte entre esta cambada. Eu levo o martelo e os camponeses. Que tragam forquilhas, que tragam as foices. Que tragam as foices, que tragam enxadas. Travamos os coices das bestas esfaimadas. Os nossos filhos que são os soldados. Que são os soldados que venham armados. Com armas para nós passamos bem diferente. O mundo onde estamos, se nós trabalhamos. Se nós trabalhamos, o mundo é da gente. Fausto Bordalo Dias, esta semana em destaque na Floresta Encantada, uma viagem até à década de 1970. Aliás, começámos o programa de hoje em 1969. Agora estamos em 1975, no terceiro álbum de Fausto, Um Beco com Saída. Escutámos ao princípio Era o Verbo e agora Alerta Pescador, e já aqui a percebermos esta fusão fundamental que Fausto quis fazer na sua música, não ser apenas mais um baladeiro da música de intervenção em Portugal, mas trazer para a sua música as referências da música popular, da música tradicional, os instrumentos da música tradicional e fundir isso tudo com uma ideia moderna de pop rock, dos sons que se faziam também na época. E nesta faixa já começa a ficar bem presente essa ideia nesta música Alerta Pescador. Seguimos agora para outro disco de Fausto, vamos avançar aqui na carreira de Fausto Bordalo Dias e passamos de Um Beco com Saída para Madrugada dos Trapeiros, de 1977, um álbum que conta com os músicos Sérgio Godinho, Hélder Reis ou Rão Quiau, neste trabalho o quarto de Fausto e com selo mais uma vez da Orfeu, e vamos ficar com uma música deste disco, Madrugada dos Trapeiros, As Comissões, para ouvir agora na Floresta Encantada, uma música de 1977, e depois damos outro salto no tempo. As comissões terão de saber que são alicerces do novo poder. As comissões terão de saber que o alvo do povo é esse poder. As comissões terão de apontar esse alvo que o povo quer alcançar. Terão de apontar. As comissões terão de saber que sem a política não podem vencer. Não podem vencer. Que não só não podem vencer, como terão também de morrer, quando aconteça que as comissões não sirvam os interesses dos aliões. Quando aconteça que façam o jogo dos senhores da terra e não o do povo. E não o do povo. Junte-se o povo em reuniões e substitua as comissões em reuniões. As comissões terão de dizer que só com as armas se salva o poder. E quando o povo tomar o poder, são as comissões que o vão exercer. A Câmara da Terra, as finanças também, são as comissões que o povo lá tem. Que o povo lá tem. Democráticas por fora e por dentro, revogáveis a todo momento. A todo momento. As comissões terão de dizer que são alicerces do novo poder. E então podemos daqui tirar conclusões quanto à importância de tais comissões. E finalmente acrescentarei que o barco do povo vence, que eu sei. Pois vence, que eu sei. Que o barco do povo sai triunfante se o povo for sempre o seu comandante. For sempre o seu comandante. Que o barco do povo sai triunfante se o povo for sempre o seu comandante. For sempre o seu comandante. Rapariguinha, cosa tua saia, velha de cambraia, que outra não podes comprar. Baixa a bainha, rasga o pé de meia quando é magra a ceia. Quem nos há de aguentar, oh bonitinha? A que preço está o peixe na corrida? A chaputa já é truta promovida. Puxa da massa, palpa a fruta inseticida. Fez a pileca da vitela uma investida. E a salsicha Isidora é alheira de Mirandela. A que preço está a couve e o grão de bico? Bacalhau quase não há, deu-lhe o panico. Tenho prisão de ventre, opa, eu já te explico. Feijão frado subiu ao céu vendo o penico. Se não há grelos no mercado, há bons nabos no hemiciclo. Guarda a roupa velha que sobra do almoço. Dobra a sandaria, o manelo ao joguinho. Não vais devagarinho, faz na praça um alvoroço. Pega-me contigo, é, não te esqueças de mim. Rapariguinha, cosa a tua saia, velha de cambraia. Que outra não podes comprar, baixa a bainha. Rasga o pé de meia quando é magra a ceia. Quem nos há de aguentar, oh bonitinha? A que preço está o vinho nessa pipa? Arde o preço da aguardente, queima a tripa. A água é um detergente, só constipa. Já não gosto da cerveja dessa tipa. E a jerúpiga a martelo é servida em bandeja. A que preço está a casa nessa esquina? Não se aluga, só se vende, é uma mina. Quem atende tem juros, lucros, alucina. Quem não tem casa, inventa. Imagina. Sonha o relento, é multado, mora em barraca clandestina. Guarda a roupa velha que sobra no almoço. Dobra a sabaria, o manelo ao joguinho. Não vais devagarinho, faz na praça um alvoroço. Leva-me contigo, ai, não te esqueças de mim. Rapariguinha, cosa a tua saia, velha de cambraia. Que outra não podes comprar, baixa a bainha. Rasga o pé de meia quando é magra a ceia. Quem nos há de aguentar, oh bonitinha? Como vai a nossa vida? De chinelo. Pelo custo não é festa, é um duelo. O cavar da fome é caro, magricela. Mais barato é o discurso, tagarela. Nada diz, nada acrescenta, nem mexe o fundo da panela. Rapariguinha, cosa a tua saia, velha de cambraia. Que outra não podes comprar, baixa a bainha. Rasga o pé de meia quando é magra a ceia. Quem nos há de aguentar, oh bonitinha? Cosa a tua saia, velha de cambraia. Que outra não podes comprar, baixa a bainha. Rasga o pé de meia quando é magra a ceia. Quem nos há de aguentar, rapariguinha? Cosa a tua saia, velha de cambraia. Outra não podes comprar, baixa a bainha. Rasga o pé de meia quando é magra a ceia. Quem nos há de aguentar, oh bonitinha? Fausto Bordalo Dias, hoje em destaque na Floresta Encantada, é a homenagem dos Druidas da Floresta a um dos maiores nomes da canção portuguesa. Infelizmente deixou-nos, tinha 75 anos durante o programa desta semana, oportunidade para recordarmos canções de início de carreira desde 1969 até 1982. Estivemos primeiro no álbum de 1977, Madrugada dos Trapeiros, escutámos As Comissões, e agora uma das canções de Histórias de Viajeiros, disco lançado em 1979, escutámos Roupa Velha, é na verdade a última edição desta sequência de discos pela editora Orfeu, e Fausto já aqui a olhar para as aventuras de Portugal por esse mundo fora, e temos títulos, por exemplo, neste disco como Peregrinações, A Nau Catarineta, ou Quase Peninsular, e esta Roupa Velha aqui com muitos ritmos, muitos instrumentos tradicionais, e claramente Fausto já ou olhar para o disco seguinte, e esse iria ficar para a história de toda a música popular portuguesa, por este Rio Acima, um disco inspirado pelas viagens de Fernão Mendes Pinto e relatadas no livro A Peregrinação, é um livro de 1614, e aqui, de facto, Fausto sintetiza o espírito português, mas para lá dessas aventuras que levaram os portugueses para além do território do continente europeu, há também uma exploração musical com Fausto a trazer para este disco muita da música tradicional e a fundi-la com referências mais modernas. É um álbum de referência com uma produção exemplar. Há pouco falávamos de José Fortes, ele que foi um dos nomes responsáveis pela captação do som que podemos encontrar neste disco e também pelas misturas, responsável pela mistura deste álbum, um som que de facto fez história, deixou muitas influências, muitos artistas que vêm beber este álbum, não só da época, durante os anos 80, mas mesmo muito recentemente, quando se fala de uma nova Portugalidade, com músicos muito novos a cruzarem música moderna, contemporânea, instrumentos contemporâneos, com o imaginário que Fausto trouxe para por este Rio Acima. Vamos escutar uma série de canções deste disco editado em 1982. Fausto primeiro com Navegar, Navegar, e depois de Um Miserável Naufrágio Que Passamos, e também Lembra-me Um Sonho Lindo, a fechar a Floresta Encantada desta semana, toda ela dedicada a Fausto Bordalo Dias. Até ao final, então, esta sequência com canções do álbum Por Este Rio Acima. Navegar, navegar, mas ó minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes, dar um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde, navegar, navegar. Sempre rouba, quem cobiça nunca dá, quem oprime tiraniza, naufraga mil vezes bonito, eu sei lá. Já vou de grilhões nos pés, já vou de algemas nas mãos, de colar no pescoço perdido e achado vendido em leilão. Eu fui a mercadoria lá na praça de Mocar, quase às ave-marias, nos abismos do mar. Navegar, navegar, mas ó minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes, dar um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde, navegar, navegar. Já é tempo de partir, adeus morenas de Goa. Já é tempo de voltar, tenho saudades tuas, meu amor de Lisboa. Antes que chegue a noite, que vem do cabo do mundo, tirar vidas à sorte, do fraco e do forte, de cima e do fundo. Trago um jeito bailarino, que apesar de tudo baila no meu olhar peregrino, nos abismos do mar. Navegar, navegar, mas ó minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes, dar um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde, navegar, navegar. Navegar, ó cana verde, e o teu corpo entre quatro. muito grande, o tempo é muito frio, o mar é muito grosso, o vento é muito rijo, as águas são cruzadas, as vagas levantadas. Lembro do corta nesses mastros, aguenta a popa e vira à proa, ajusta-me esses calabretes, baldeia fazendas à toa. Descarrega este convés, saltam braços, voam pés, vomitam pragas no estarvalhaço, os corpos atirados em pedaços. Não há costa, pela encosta, choramos a nossa perdição, deram muitas bofetadas em nós próprios, sim senhor. Latido num chaco d'água, gritamos o mar ao Salvador. É muito grande, o tempo é muito frio, o mar é muito grosso, o vento é muito rijo, as águas são cruzadas, as vagas levantadas. Salve-se agora quem puder, por entre feridos e aflitos, as costas banhadas em sangue, mordem atabões e mosquitos, gritam mudos ou surdos em trajetos absurdos, um marinheiro de cabeça toda aberta, os miolos todos podres, quase inertes, num bueiro. Ai que cheiro! Virou com barbas de bom cristão, que muito nos consolou. Não teve que o levar às costas, enterrada bem suada e lá ficou. O escuro é muito grande, o tempo é muito frio, o mar é muito grosso, o vento é muito rijo, as águas são cruzadas, as vagas levantadas. Estando nós em grande perigo, num enorme desvario, nadaram dois marinheiros, e a pouco mais de meio rio, arremeteram contra eles dois lagartos muito grandes, que os esfarraparam todos em bocado. Com a vista ficamos assombrados. Ai, socorro! Ai, que eu morro! Livra que nos fomos logo a pique, subitamente ao fundo com o negro pela mão. Pasmado e caladinho, mas lá por dentro a cantar o canto chão. Sonho lindo, quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Estala-me a veia em sangue, estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Canta roxo e não canta, não me despenca. Cresce, gira, sol cresce entre açucenas. Afaga-me o corpo todo se te pertenço. Rasga-me o ventre ardendo em fumos de incenso. Lembra-me um sonho lindo quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Estalamada em sangue, estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Ai, como eu te quero. Ai, de madrugada. Ai, alma da terra. Deitada. Ai, como eu te amo.